Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Então ele tem essa dualidade. Da mesma forma que ele destrói, ele constrói. Exu, coba Exu, Xoxonã, Lago Mojubá, coba Larui. Oba Larui, Exu, Larui, Exu, Exu, Mojubá. Arruô, Boboi. Tacuri, Ogunhê. Oque, Arruô, Oque, Oque, Arruô. Cabecile, Eu, Aça. Ah, Tutu. Ah, Tutu. Axé, Lebe, Lebe, Poro. Ah, Tutu. Odofi, Abaia, Manjá, Saluba, Nanã. Caô, Cabecile, Xangô, Caô. Ô, Doia. Ô. Epa rei, Iro, Iro. Epa babá, Oxalá, Xeuepa. A força dos orixás. Mitologia e história contadas pela música brasileira. A sequência para nós, a gente sempre, os senhores dos caminhos é Exu, Ogum e Oxóssi. Esses são os senhores dos caminhos. Então todo candomblé começa com esses três, sempre, sempre. A partir daí, aí cada casa faz a sua sequência de acordo com o que deve achar, né? Ogum é um ébora, né? Aliás, é um orixá que veio do Orun junto com o Odudua, né? Para formar o Aie. Ele vem na frente junto com o Exu, né? Ele é o orixá Seodju. Isso significa aquele que vem na frente desbravando, né? Isso estabeleceu na cidade de Irê, na Nigéria. Então, por isso que ele chama-se Onirê, senhor de Irê, né? Senhor dos sete caminhos de Irê. Por isso o número sete é associado também a ele. É um orixá da guerra. Gun significa guerra. Em Yorubá, então ele é aquele que é o senhor da guerra, né? O senhor da luta. Mas não no sentido de guerra convencional, é também essa guerra de luta, mas também de todos os trabalhos que requer um certo manuseio, né? Na mão. Então ele é patrono de soldados, soldadores, né, soldados e soldadores, de todo artesão, todo pessoal que é ferreiro, né, isso tudo, todas essas profissões que requer médico, cirurgião, tudo isso que mexe com a mão, né, e também com ferro, Ogum é o patrono, é o protetor. Olodumare resolveu criar o mundo. Seus filhos foram convocados para ajudar nessa tarefa. Cada qual levou consigo o que era necessário. Joias, dinheiro, tecidos. E para algum coube levar uma espada e um saco de terra preta. Carregando essas coisas, Ogum saiu caminhando em direção ao lugar onde o mundo havia de ser criado. Quando Ogum se cansou, foi dormir no alto de uma palmeira. Apanhou algumas folhas de mariô para cobrir seu corpo e proteger-se de insetos que incomodavam. Aí a chuva chegou e não parou mais. Ogum abriu o saco que trazia e do alto da palmeira espalhou a terra preta que havia nele. A terra se espalhou fazendo surgir uma lagoa. E do fundo da lagoa, da lama do fundo, apareceu Nanã, Nanã Buruku. Ogum e Nanã saíram criando o mundo. Ogum construiu casas, fez plantações e todos ouviram falar de seu reino próspero. Um dia seus irmãos vieram conhecer o seu reino e tentaram dividi-lo entre si. Aconselhado por Nanã, Ogum apanhou sua espada mágica e derrotou todo aquele que tentava usurpar o que era seu. Awashire Ogum O, Heru Jojo. Awashire Ogum O, era o Jojo, era o Jé Jé. Awashire Ogum O, era o Jojo. Awashire Ogun O, era o Jojo. Awashire Ogun O, era o Jojo, era o Jedé. Isso significa o seguinte: nós estamos abrindo o Xirê. Xirê é fazer alegria. É, com Ogun. Mas nós temos medo dele, porque ele é poderoso, ele pode ficar aborrecido e nos maltratar. E nos maltratar. Então, eu tenho medo dele. Então, essa cantiga, a gente toca com muito respeito, porque Ogum, ele é poderoso demais e ele não pensa. Quando ele está injuriado, ele não pensa. Ele simplesmente corta os pescoços das pessoas. Corta a cabeça. O homem é cortador de cabeça. Depois ele se arrepende, mas aí já fez. Então, a gente, essa cantiga, né, é para dizer, ó, meu velho, eu estou aqui, vou fazer o xirê, mas eu tenho medo do senhor, por favor, sabe? Isso aqui. Ogum! Ogum a coroa, cheguei malê, ó, só ziruco. Ogum bi, Ogum já, Ogum a coroa. Ogum a jo e maru. Ogum a coroa e maru. Awa pele panã. Ogum a jo e maru. Mato é. Porque Ogum não é rei, né? É um dos poucos orixás que não é rei. Ele é senhor. Porque ele nunca admitiu ser rei, porque ele nunca se fixou. Ele conquistava uma cidade, partia para outra e ia embora. Há uma lenda que diz que ele foi conquistando a cidade e foi deixando pessoas naquela cidade que ele conquistava, né? Aí foi. Na volta, ele passa por uma cidade que ele não sabia que tinha conquistado aquela cidade. E ele chega na cidade, faminto, né? Vinha de uma batalha, né? E as pessoas não falam com ele, não querem falar com ele. E ele fica muito aborrecido, né? E num acesso de fúria, ele começa a cortar a cabeça das pessoas. Ele esqueceu, ou não disseram a ele, que aquele dia as pessoas tinham feito um voto de silêncio. Não era contra ele, era um voto para a cidade. E ele mata também o rei dessa cidade. Né? Num acesso de fúria ele mata o rei. Depois ele descobre que o rei era o filho dele. Aí ele se desespera, enfia a espada e some. E aí que ele vira o orixá. Bonita isso, né? Tá vendo? Bonito, né? E ele é muito sensível, apesar da violência dele, ele era um orixá muito sensível. Ele não pode ver o filho dele desamparado. Sou descendente Zulu, sou um soldado de Ogum. Devoto nessa imensa legião de Jorge, eu sincretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre. Sim, vou na igreja festejar meu protetor e agradecer por eu ser mais um vencedor. Nas lutas, nas batalhas, vou no terreiro pra bater o meu tambor. Bato cabeça, firmo ponto, sim senhor. Eu canto pra Ogum, Ogum. Um guerreiro valente que cuida da gente que sofre demais. Ele vem de Aruanda, ele vence demanda de gente que faz. Cavaleiro do céu, escudeiro, fiel, mensageiro da paz. Ele nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão. É quem dá confiança pra uma criança virar um leão. É uma de esperança que traz a bonança pro meu coração. Eu sou descendente Zulu, sou um soldado de Ogum. devoto nessa imensa legião de Jorge. Eu, sincretizado na fé, sou carregado de axé e protegido por um cavaleiro nobre. Sim, vou na igreja festejar meu protetor e agradecer. As cores dele é azul marinho porque ele sempre está buscando o desconhecido. O negro, para nós, é o desconhecido, né? Então, ele está sempre... Por isso que ele está sempre na frente, que ele está sempre catando, ele está sempre... Mas ele também, da mesma forma que ele destrói, ele constrói. Ele é um orixá construtor. Então, no jogo de búzios tem um Odu, né? Que fala dele. Que ele é o Ogum construtor, né? É o Ogum que constrói casas, constrói... cidades, é o criador, né? É o construtor. Então ele tem essa dualidade. Da mesma forma que ele destrói, ele constrói. Ele é patrono também dos agricultores, porque ele é que inventou, ele é que descobriu o ferro, né? E com o ferro ele construiu não só ferramentas não só armas, mas também ferramentas para que o homem pudesse conquistar a terra. Sabe? Então, por isso que no assentamento dele tem ancinho, martelo, uma porrada de coisas que simbolizam essa característica dele. Ogum é mestrada na hora do trabalho. Ogum abre minha mestrada, meu caminho, me protege, tira todas as pedras do caminho para eu passar. Entendeu? Então é ele. A cantiga conta a história da gente todo. É Mario Calaço, Mario Lácio, Ogum, Mario. Mario é a palha do Dendê, né? Assim, que veste Ogum, né? Mario, a folha Calaço, que é a folha que veste Ogum, que é a roupa de Ogum. Vale um parênteses aqui, básico, histórico, que é da relação do negro em diáspora. Porque de 1500 até o final do século XVI, até o final do século XVIII, não, até o século XIX, predominantemente quem estava aqui eram os caras que os brancos denominam como bantos, né? Os congo-angolas, quicongos, mandingos e tal. Porque de uma parte da África específica. Né? E esses negros não cultuavam orixá, isso tem que estar bem claro. E esses negros são a maioria no Brasil, maioria étnica. Né? E a cultura desses caras não perpassa pelo culto aos orixás, porque eles cultuavam inquices, que que ainda hoje você tem candomblé, que é chamado candomblé Angola, né, que tem essa matriz cultural Congo, né, Congo-Angola, e denominada Banto. E esse candomblé ele é completamente diferente do candomblé, por exemplo, da onde eu me iniciei, né, que é, no caso, o candomblé de Queto, que é Yorubá, que é de etnia ou língua. Alguns o branco chamou de Nagô e acabou sendo essa a identificação. Mas é um complexo cultural. Né? Não é, todos que falam Yorubá são de Queto? Não. Né? A verdade é que você tem uma região enorme, né, onde essa língua predomina, mas que existem uma puta diversidade cultural. Mas eu acho que não é à toa que esse universo iorubano, que é o último grande universo africano a chegar no Brasil, né, que praticamente a gente tem a grande chegada iorubana a partir do começo do século XIX, né, e a gente tem, de certa forma, uma liderança também, a partir das casas de candomblé e das... essa liderança iorubana e essa disseminação do candomblé da Bahia, essa migração do candomblé da Bahia para o Rio de Janeiro, do candomblé da Bahia para o Nordeste. Então, a gente tem essa diáspora dos orixás também para os outros estados, né? Então, os orixás, então, eles passam, de certa forma, a serem... adorados, né, como sendo também os últimos embaixadores da África, as últimas divindades da África que chegam para as Américas. E sendo que a sociedade iorubá, principalmente da cidade de Oió, né, que vem com a sua corte, vendida como escravo para a Bahia, então eles vêm e conseguem trazer os seus ritos de forma mais homogênea, né, de forma mais completa, ao passo que as outras etnias foram mais espalhadas, as famílias foram destroçadas e as religiões foram apagadas, né? Então, a resistência das religiões do Congo e de Angola, elas se dão muito mais através dos indivíduos, através de pequenos grupos, né, que se resistem hora aqui, hora ali, enfim. E ao passo que o mundo dos orixás, ele de certa forma se torna preponderante sobre os outros, porque eles não só simbolizam essa identificação com a África mais recente, né, como a própria força da simbologia dos orixás. A cultura brasileira é banto, né? Os yorubás vieram muito tempo depois, né? A nossa cultura é toda banto. Os bandos chegaram aqui em 1570, por aí assim, né? Os primeiros escravos vieram. E vieram e perderam a identidade. A importância do Yorubá aqui no Brasil é que eles resgataram esse tipo de cultura que estava perdida, sabe? Com tanto massacre cultural, com tanta mistura que eles fizeram, isso foi proposital, as etnias foram perdendo as suas identidades. Os mandingas, os fulanes e ninguém sabia mais o que era. Passou a primeira geração, a segunda já não sabia mais o que era. Fora isso, as separações que os senhores de escravo faziam. Esse filho vende para lá, sabe? Isso aí criou um rebu danado. Os yorubás, quando chegaram aqui, em 1700 e pouco, os primeiros, resgataram esse tipo de coisa. Então, um banto que via numa casa de culto yorubá e olhava assim e disse, meu Deus, meu bisavô falava... Daí aí houve o resgate do povo de Angola, que a gente chama de Angola, né? E o pessoal de Jeje veio também junto nesse embalo, sabe? Então, o Yorubá, como era talvez mais organizado nessa questão da teologia, né? Eles aglutinaram, fizeram no Brasil essa grande resistência inconsciente que é o candomblé. Seja ele de que nação for. E essa construção de língua, né, Caetano já falava, a língua é minha pátria, e é verdade, né, o cara vai fazendo ao longo da vivência dele. E aí, voltando para o Muniz Sodré, o cara fala que você construiu de novo um território africano mítico. Porque vale lembrar que hoje você vai na África, meu irmão, não tem nada disso. Tem. Em determinados locais bem específicos. Ainda existe Oxobô, Oxobô, terra de Oxum. Ainda existe o estado de Ogum. Estado mesmo, como tem o estado do Rio de Janeiro, tem o estado de Ogum, Ogum State. A Universidade de Irê, de Ifé, está lá. Você tem a cidade de Irê, onde Ogum dominou e foi rei. Você tem ainda Oió, ainda existe os Alafim, mas não com aquela dinâmica que a gente reterritorializa aqui. É uma outra história, mas se mantém ainda em diálogo permanente. Porque você vai ver um candomblé aqui. Aquele livro do Virgílio até traz um pouco dessa referência quando ele bota fotos daqui, né? Aquele Orixás, muito embora seja de década de 50, aquelas fotos do livro Orixás, muito embora seja de década de 1950, mas mesmo assim traz um pouco dessa coisa que ele tenta fazer, que ele tira fotos lá, né, em Nigéria, em Oió, em Abeokuta, e aqui nos terreiros, né, do Opuafonjá, né, terreiro da Casa Branca, ele vai sempre colocando uma foto de lá, uma foto daqui, para trazer esse nível de semelhança. E acaba existindo, de fato. Mas o que nós fazemos é remontar uma África, remontar uma estrutura de uma parte da África. Os grandes mantenedores da cultura, da identidade africana no Brasil, afrodescendente, seja lá que nome você der, é os terreiros de candomblé. Os terreiros de matriz africana. Também não vou resumir também, porque é sacanagem. Uhum. Os terreiros, as religiões de matriz africana. Porque lá você mantém estruturas, né, que são só que são de lá, sim, são próprias, mas que remontam a essa história que eu estava bem falando aqui. Né, você remonta uma estrutura, uma cultura que não se perdeu, não, mas que não se aprende em lugar nenhum, só lá. O Paravodum e da Upovessa. Ao mesmo tempo, é essa coisa da transmissão, né? Essa casa que nós estávamos referindo, onde as coisas podiam acontecer, onde a música surgia, onde as relações sociais se estabeleciam, onde o conhecimento se dava, né? Isso tudo era extremamente importante porque era o lugar da reconstrução da identidade perdida. E, obviamente, as pessoas têm uma responsabilidade muito grande, porque a primeira coisa que se pergunta quando você chega na outra casa, qual é a casa que você pertence? Quem é seu pai de santo? Quem é sua mãe de santo? Né? Isso significa que você tem laços. E que esses laços é que vão dizer quem é você. Então, esse Yorubá e essa musicalidade, ela se manteve porque era importantíssimo manter a memória. Então, não somente o ritmo, mas também o canto, a pronúncia, isso era extremamente importante para as pessoas que faziam parte dessa religiosidade. Por isso que ela se mantém até hoje. Eu tenho um amigo chamado Akin Fenuá. Ele é nigeriano, hoje é brasileiro também, porque é casado com uma brasileira, ele não está afim mais de voltar para lá. E ele disse: ah, vocês fazem tudo errado. Isso não... A minha cultura é diferente, mas a fé é a mesma, né? Ele diz: ah, seu Luiz, a fé é a mesma. Então, ele mesmo admite isso, que da mesma forma que ele cultua, a gente pode até cultuar errado em relação à cultura deles, mas a fé, meu irmão... Move montanhas. Então, se eu falar com o Xangô aqui em português, Xangô não quer saber se é em português, iorubá, japonês, ele quer saber o meu coração, sabe? Então, hoje, no Brasil, o candomblé não é mais uma religião só de negros. É uma religião de brasileiros. E isso é bonito, né? porque mostra também o quanto o Brasil é importante para essa religião. Hoje, tem africanos vindo aqui aprender conosco o que lá está morto. Foi perdido, sabe? Ele chegou aqui cheio de marra, o nigeriano chega aqui cheio de marra, ah, vocês fazem tudo errado. Aí vai no canal, como é que faz isso? Como é que faz aquilo, sabe? Muitas vezes não falam, ficam só olhando. Fica só olhando. Então, eles estão reaprendendo tudo aquilo que eles nos ensinaram. Isso se espalhou de tal forma que hoje você tem candomblé no Rio Grande do Sul até no norte do Amapá, sei lá. Da mais variadas formas. Sabe? Isso aí para mim, foi um negócio mágico. Sofrido, mas mágico. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E hoje a gente está exportando conhecimento para a matriz, que é a África. Olha que barato. Olha o axé aí rodando. Isso para mim é axé. O movimento eterno de ida e vinda, sabe? Para onde vai, né? Ninguém sabe. O fato é que esse movimento existe. Vocês querem saber quem eu sou? Eu sou a tal mineira, filha de Angola, de Queto e Nagô. Não sou de brincadeira. Canto pelos sete cantos, não temo quebrantos, porque eu sou guerreira. Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti. Ninguém vai tomar a minha bandeira. Me criei, me converti, ninguém vai tombar a minha bandeira. Mole com samba que eu caí, balanço o balaio no som dos tantãs. Rebolo que deita e que rola, e me embala e me embolo nos balangandãs. Bambeia de lá que eu bambeio, nesse bamboleio que eu sou bambambam. Que o samba não tem cambalacho, vai de cima embaixo pra quem é seu fã. Eu sambo pela noite inteira, até amanhã de manhã. Rebolo que deita e que rolo, me embalo e me embolo nos balangandãs. Bambeia de lá que eu bambeio, nesse bamboleio que eu sou bambambam. Que o samba não tem cambalacho, vai de cima embaixo pra quem é seu fã. Eu sambo pela noite inteira, até amanhã de manhã. Sou a mineira guerreira, filha de Ogum, Conhaçã. Epa, Ogum a coroa, cheguei malê, ó, só se louco. Ogum bi, Ogum já, Ogum a coroa. Ogum ajo e maru, Ogum akoro e maru, awa pele pana. Ogum ajo e maru, mato eie. Ogum akoro. Axé para os entrevistados: Marcos Serra, Mestre Luizão, Aderbal Axogum, Glória Bonfim e Professor José Flávio. Saravá para as músicas: Ogum Mariô, Toada para Ogum, Ogum e Guerreira. Colofé, direção, produção e roteiro: Juliano Djadjá, Júlio Braga e Rogério de Oliveira. Mixagem: Arthur Ferreira. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.